Boa noite, independente do horário que você esteja ouvindo isso aqui, seja muito bem-vindo ao Cantinho da Pá, esse cast curto e gostosinho do Portal dos Chimichangas. Voltamos aos episódios mais comuns, galera, só eu falando aqui, trazendo um tema pra vocês, e eu escolhi falar sobre os universos, world buildings, né, que a gente chama, das obras otaku, né, ou seja, realmente falando de mangá, falando de anime, de animação, e eu vou falar um pouco dos mundos, dos universos criados, que eu gosto bastante e que não tem nada a ver com o nosso, tá? Então, vamos falar muito de fantasia, ficção e pá, certo? Mas antes de abrir esse tema e falar desses mundos que eu gosto tanto, eu queria lembrá-los do Cantinho da Pá no PicPay Assinaturas e no Apoia-se. Caso vocês não conheçam o projeto, é só entrar nessas duas plataformas como arroba Cantinho da Pá pra você fortalecer o projeto de criação de conteúdo. É relevante realmente no mundo otaku e no meio da cultura pop. É por meio desse projeto, inclusive, que os textos cabulosos estão saindo. Então, aquele texto enorme de pedofilia foi feito exatamente por conta da meta batida nesse projeto. E o da pirataria tá aí pra sair, tá quase tá batendo a trave ali, e ir pro ar pra vocês também consumirem essa gostosura, ok? E a terceira meta também foi batida. Então eu já estou no processo, tá? Já comprei bastante coisa sobre pós-verdade, ainda falta um livrinho só. E as leituras vão ser iniciadas no ano que vem, tá? Bem no início de 2021. Vou dar um descansinho aí, porque esse de pirataria eu fiquei belos 3 meses, ou até mais que isso, fazendo esse texto, então foi um pouco puxado. Aí eu vou dar uma folguinha pra mim nesse fim de ano. Vou continuar fazendo aqui, tá? O cast com os temas, vai ter o cantinho da recomendação ainda, vai ter o cast de One Piece ainda, vai continuar igual aqui no cast. É só realmente no texto que as coisas vão dar uma, né? Vamos com calma aí, galera. Eu não sou um robozinho, não. Enfim, mas caso você tenha alguma dúvida em relação a esse projeto de contribuição, é só mandar um e-mail no contato@chimichangas.com.br ou me mandar uma DM no Twitter, que é @konichipa. E como sempre, eu vou falar o nome dos assinantes do projeto de contribuição, né? Que são os planos Mimos 1.0, 2.0 e 3.0. Sendo eles Felipe da Paz, Iago Badaró, Micael Bueno, Mauro Weber, Bruna Komatsu, Marcelo de Oliveira, Alessandro Souza, Larissa Kaori, Walter Vitigal, Jorge Lucas, Lucas Kevin e Lucas Costa. Agradeço imensamente a ajuda de vocês, a contribuição de vocês. Vocês são lindos, maravilhosos, e agora vamos pro tema central desse cast. Né, nos temas que eu faria depois do Minas debater One Piece, né, que foi realmente ali um tema que eu tive que fazer uma pauta grande, chamar convidadas, aquela coisa toda. E depois disso eu pensei, caramba, e aí, né? Como que eu vou criar conteúdo mais sobre o universo otaku? E aí, assim, enquanto eu fazia a pauta de One Piece, eu parava pra pensar no quanto aquele universo era foda. Aí eu falei assim, putz, uma pauta legal seria falar, né, de uns universos que são muito, que tem uns conceitos muito massas e que merecem ser valorizados, merecem que a gente surte mesmo e que a gente vê o quanto ele é muito bem feito. E aí, por que não falar sobre isso, não é mesmo? Eu pensei, esse vai ser um tema legal que eu vou ter muita coisa pra falar e eu vou me divertir falando, vou me empolgar falando e também vou conseguir apresentar novas histórias pra vocês, né? Entre esses universos favoritos que eu gosto muito no mundo otaku, eu com certeza vou esquecer de algum, porque enfim, eu leio desde criança, então algumas coisas vão passar, ok, batidas, mas isso não quer dizer que, né, só as que eu vou falar aqui nesse cast são as únicas que eu amo, que adoro e que merecem ser valorizadas e tal. Mas eu vou tentar falar pelo menos alguns que eu lembrei bem e que me fizeram, assim, ter gostar muito das obras, justamente por causa desse world building. E é óbvio assim, gente, não tem como não falar de One Piece, né? É meio difícil não falar de One Piece. Ainda que vocês estejam acostumados comigo falando de One Piece, esse cast aqui é tipo, é impossível não falar de One Piece, sabe? Porque o universo de One Piece, eu acho que é a cereja do bolo, cara, da história. Ainda que, óbvio, assim, vocês ouviram aí no último episódio do Minas Debatendo One Piece, que eu sou fissurada pela Robin, as personagens femininas no geral, assim, a Nami, Vivi, Maria, Robin, são, assim, personagens que eu gosto demais. Enfim, você tem ali toda uma narrativa também, né, de contextos históricos, contextos dos personagens, né, os passados e tudo mais, que também são muito bons. Então, o Oda, ele sabe contar uma boa história. Mas eu acho que a cereja do bolo de One Piece é o universo, né? Então, o que me manteve, inclusive, sempre muito próxima da história de One Piece é justamente a gente saber o que aconteceu no século perdido, justamente entender a história, saber essas diferenças culturais em cada região, por que que geograficamente o universo de One Piece é daquele jeito. Isso me permitiu, assim, criar muitas teorias, fazer um embasamento muito melhor realmente da história. E a gente vê que essa construção de universo reforça, sabe, algumas coisas que acontecem na história. Water 7 não seria um arco tão bom, uma saga tão boa, se não tivesse lá as coisas acontecendo com a Aqualaguna, entendeu? Que é uma coisa bem específica da região, uma coisa que toda a população precisa lidar e precisa encontrar uma solução para aquilo, porque vai chegar o momento que o Water 7 vai ser dizimada pelos mares e não vai ter mais terra para morar. Então, assim, são esses detalhes que fazem o One Piece ser tão especial, sabe, para mim. Então, assim, não é só simplesmente a aventura do Ruffy, não é só simplesmente o objetivo do Ruffy, o sonho dos Mugiwaras, entende? A história, ela vai se embrenhando, ela vai se interligando com personagens que são muito secundários, são personagens que aparecem de vez em quando, e aí a importância dele naquela região, o que ele fez no passado pra aquela região, ou alguma coisa do tipo, muda completamente a dinâmica do negócio. Então, cara, é isso, sabe? Quando você olha o mundo político de One Piece, que você vê que, você tem um governo mundial que tenta fazer uma aliança com o mundo inteiro, só que é um governo mundial filho da puta, que só realmente se importa pros seus próprios interesses e de manter um poderio bélico. E aí a gente vai vendo a Cipher Falls, né? Que são justamente a prática dessa máquina autoritária e, enfim, repressiva. Isso combina com, por exemplo, o objetivo dos revolucionários, que é realmente derrubar esse tipo de governo, derrubar esse sistema do governo mundial. E ao mesmo tempo a gente tem países independentes que não estão com o governo mundial, né? Que aí a gente tem o Wano, a gente tem pequenas ilhas que são mais isoladas, ilhas às vezes que não tem lei, que aí a gente vai pra Jaya, sabe? Cara, são pequenas coisas que nem estão exatamente relacionadas ao sonho do Ruffy, mas ao mesmo tempo torna o negócio muito mais rico, sabe? E é isso, cara, pra mim essa é a cereja do bolo de One Piece, ainda que eu goste muito de muitos personagens, ainda que eu chore com o passado de uma galera, de não só dos Mugiwaras, mas de personagens secundários, porra, a Koala, vocês sabem que eu amo a Koala, por exemplo, então aquele passado do Fish Tiger é uma coisa que me marcou muito. One Piece tem personagens muito bons, mas além disso, você tem um universo rico que permite que os personagens sejam ainda melhores. É isso, cara, eu acho que entre todos os universos favoritos, assim, de todo o universo otaku, One Piece pra mim, assim, é o que chama mais atenção, sabe? Não, justamente nessa complexidade toda, né? E o Oda, na verdade, deram a chance pro Oda, sabe? A oportunidade pro Oda realmente explorar mais isso, né? Então, porra, são mais de 96, mais de 97 volumes até então, né? Desse dia que eu estou gravando. Então, cara, é muito volume. Realmente, você tem tempo pra você trabalhar tudo isso e você criar um universo muito único, original. E, assim, original naquela. A gente sabe que você tem muitas inspirações da nossa própria realidade, né? Porque o Oda, ele não é um alien, ele não veio, né, de Marte, então ele viveu a nossa realidade, ele foi construído por uma sociedade, então tudo isso estabelece o próprio caráter dele. Então, óbvio que tem coisas que ele se inspira, algumas coisas que ele usa como referência, mas ainda assim, usando essas referências, ele consegue criar alguma coisa bem orgânica na história dele. Então, eu acho isso impressionante. Vocês sabem que eu amo One Piece, mas não tem só One Piece que tem um universo que seja bacana, que seja bem construído, bem pensado. Então, eu vou falar também de algumas outras obras que eu particularmente gosto bastante e que alguns vocês já sabem que eu gosto, mas eu vou tentar explicar um pouco mais a respeito disso. E uma dessas obras é justamente Claymore. Falei de Claymore em alguns outros episódios aqui, mas além, assim, de ser uma obra que começou na Jump e que só tinha personagens femininas, né, no cast principal, então, assim, a gente só tem protagonista mulher. Você tem personagens homens que são importantes em vários momentos da história, mas as protagonistas são mulheres. E isso foi feito por um homem, sabe? E ao mesmo tempo você não tem em Claymore aquela coisa do eti, você não tem aquela coisa de fanservice aleatório, você não tem coisas que tendem a, por exemplo, a tensões sexuais, sabe? Então é uma história sobre um continente e as mulheres acabam sendo usadas, assim, elas têm condições melhores de receber o sangue dos yokais daquele continente. Eu não lembro se em Claymore se chama yokai, tá? Eu acho que não se chama yokai, mas é um nome muito parecido pro yokai. Então, a região que acontece, né, o universo de Claymore, você tem yokais que são selvagens, são violentos e tudo mais. E, para que a população daquele continente consiga se proteger desses monstros, eles usam sangue de yokai para conseguir ficarem mais fortes. E quem consegue se adaptar melhor a esse tipo de transferência sanguínea, sabe? São as mulheres. Então, por isso que as protagonistas são mulheres. E aí, elas são denominadas as Claymores. Então, são as Claymores que fazem parte de uma grande organização que protegem as vilas, né? Desses yokais. Yomas. Acho que eu lembrei o nome. Acho que são os Yomas, né? E esses Yomas, eles atacam aleatoriamente e eles também conseguem se disfarçar de seres humanos. Então, por vezes, uma vila só vai saber que tem um Yoma lá quando ele resolve atacar depois de alguns dias, por exemplo. E aí ele consegue também se esconder muito bem. Então ele ataca e consegue ficar de boas. Então assim, por isso que normalmente essas vilas chamam as Claymores, porque só elas conseguem identificar pelo cheiro, principalmente os Yomas. Só que o problema é que essa organização pede muita grana, né, pra que essas vilas sejam protegidas. Então às vezes tem vilas que simplesmente são dizimadas e é isso mesmo, fica por isso mesmo. Então o universo, ele é composto basicamente por isso nas primeiras edições. E aí a gente vai entendendo que as próprias Claymores, por elas terem sangue Yoma, elas também podem passar do limite delas e realmente se tornarem grandes Yomas. Eles chamam isso de despertar. Quando uma Claymore se torna despertada, ela fica muito mais forte, só que ela fica selvagem, que nem um Yoma. Na verdade, ela fica muito mais perigosa do que o Yoma comum, sabe? Então, existe um limiar aí das Claymores, que elas acabam também sendo perigosas uma hora ou outra. E o legal de Claymore é que a história ela vai se passando por várias gerações de Claymores. Então, no início, a gente tem a geração da Teresa, que pra mim é a personagem mais foda do universo de Claymore. Muito foda, que personagem foda, caralho, que foda, foda, foda, foda, foda. E a Teresa, ela é a Claymore número 1. Toda geração você tem 47 Claymores, se eu não me engano, são 47, é isso aí. E aí, a 47 é mais fraca e a primeira é a mais forte. E a Teresa é a primeira da geração, era, né, a primeira da geração dela. Então aí a gente vai ter a história dela, como que ela influenciou a personagem principal, o que é realmente se tornar uma despertada, como uma despertada, uma Claymore despertada pode ser perigosa, o que que isso significa pras vilas também, pra aquele próprio universo, o quão perigoso fica, né, com mais Claymores despertadas. E aí depois da Teresa a gente vai ter a geração da Claire, que é realmente a protagonista da história. Aí a gente vai ter essa geração dela, ela é uma Claymore super fraca, ela tá lá em 47, acho que ela no início da história, ela tá lá em último. E aí a gente vai vendo um pouco da evolução dela. E aí, assim, é um universo que você não entende direito por que que as Claymores existem e por que que elas usam esse sangue de Yoma. Elas usam pra ficar mais forte, beleza, mas e aí, de onde vem esses Yomas, né? E aí a gente vai entendendo que o continente, eu vou dar spoiler aqui, beleza? Porque não tem jeito, eu vou precisar explicar esse universo, beleza? Então se você nunca viu Claymore, não vê, não vê nada do que tá, que eu tô falando de Claymore, passa pra outra história depois, mas enfim, esse continente é basicamente um continente experimental, saca? Assim, ele é um grão de areia numa coisa que tá acontecendo que é muito maior. E o mais legal que eu acho de Claymore é que o autor, ele não quer explorar esse universo maior, entendeu? Ele explica que existe esse universo maior, mas só que esse nunca foi o objetivo das Claymores, entendeu? As Claymores, quando elas percebem que elas estão sendo usadas no continente, né? Que na verdade, assim, elas, lá no início, quando elas se tornavam Claymores, elas achavam que pra isso elas estavam protegendo aquele local, estavam protegendo a sua própria vida e, enfim, aquela sociedade se manter, né? E quando elas percebem que elas só estão sendo usadas, você começa uma revolução na história, né? Pra que a grande organização caia de vez. E essa grande organização é quem comanda uma grande guerra acontecendo fora daquele continente com Yomas, né? Só que com Yomas, eu não sei nem dizer se poderia se chamar de Yomas, porque são monstros muito mais fortes do que Yomas comuns ou até mesmo Claymores despertadas. Na verdade, a organização queria que algumas Claymores fossem despertadas, mas só que eles conseguissem controlar essas Claymores despertadas para que elas conseguissem entrar na guerra e combater seres próximos a elas, na grande de guerra, entendeu? E aí elas descobrem que elas estavam sendo usadas. Então elas veem que, tipo, nossa, então quer dizer que todo mundo que vive nesse continente, na verdade, é só um bando de... realmente tá sendo como se fosse um rato de laboratório. Então não importa se vilas estão sendo destruídas, se pessoas estão morrendo ou não. Pra organização, tanto faz, entendeu? Desde que mais pessoas estejam sendo mandadas pra cá, elas nascem aqui e vivem aqui achando que esse é o único continente, esse é o único local que elas podem viver, é, tanto faz, entendeu? A vida pra essa galera aí da organização não é nada. É justamente daí que eu acho o universo tão incrível, sabe? Porque a gente vai entendendo também essa questão das Claymores, como elas vão despertando. Então Claymore também tem muitas coisas de batalha, de você ficar naquela, com aquela, com o coração na mão, porque uma Claymore favorita sua pode despertar, e se ela despertar já era, entendeu? E algumas ficam também no Limiar, elas conseguem despertar, mas só que tipo, elas usam 1% do despertado dela, e aí elas conseguem voltar. Isso acontece justamente com a Claire e com algumas outras Claymores. Só que assim, elas chegam a um ponto que do tipo, opa, eu consegui voltar, mas chega uma hora que você não consegue mais voltar. Então, é um universo bem cruel nesse ponto, porque como a gente tá falando de gerações, então a gente tá falando de muitos personagens que acabam aparecendo, e a gente ama essas personagens, e em algum momento elas precisam se despertar pra conseguir derrotar alguém muito forte e impedir alguma coisa da organização, ou impedir outras pessoas, né? Porque você vive num mundo de Yomas, e como os Yomas são selvagens, e muitos Yomas também são homens que usaram sangue Yoma, e eles não têm o controle como as mulheres têm, então eles acabam realmente sendo selvagens e, querendo ou não, vão trazer perigos, né? Então, de toda forma, as Claymores precisam de alguma forma se proteger. E aí a gente vai entendendo, naquele continente, quais foram as Claymores do passado que foram despertando e que hoje ainda continuam, assim, despertam, né? Elas despertaram, mas elas não são completamente selvagens, ou seja, elas não são completamente racionais. Elas têm ali uma noção do que elas querem, do poder delas. Aí a gente vai vendo no universo que você tem pelo menos 3 grandes despertadas, que essas grandes, 3 ou não, acho que são 4, tá? Pode ser ter mais que 4. Você tem essas entidades despertadas, que na verdade são chamadas de abissais. E aí assim, a gente tem 3 abissais, pelo que eu me recordo, né? Que é a Priscila, você tem uma que é muito foda também, e eu não vou lembrar o nome dela, é do Oeste, alguma coisa do Oeste. E você tem um cara, que ele foi um dos únicos despertados, que homens que assim despertaram, e ele não ficou completamente racional. Então ele consegue, mano, ele consegue voltar à forma humana, ele consegue conversar muito bem, consegue racionalizar as coisas e agir politicamente, agir realmente como um ser humano e tudo mais. E aí você vai vendo como que também acontece politicamente, né, o universo de Claymore. Esses abissais são muito importantes, que nem a própria organização consegue deter. Então por isso que eles vão fabricando mais Claymores pra ver se alguma delas vão ser forte o bastante pra derrotar uma grande abissal, sabe? E aí eles vão continuar os experimentos até ver uma que eles conseguem controlar. Então assim, é loucura pura, sabe? Mas só que assim, e é muito bom, sabe? É tudo muito bem explicadinho e muito bem desenvolvido. Você se apega a Claymores, você vê o despertar dessas Claymores, você vai vendo os abissais e você vai vendo quanto isso é danoso pra todo o continente. E aí você vai vendo como que eles descobrem o que a organização quer e assim por diante. Então assim, são 27 volumes com começo, meio e fim, e que é muito bem explicado, saca? Assim, que não é necessário você ir pra Guerra Central. Um dia, quando, acho que é o Shoji o nome do autor, no dia que o autor, um dia, se ele quiser voltar a fazer Claymore na vida dele, fazer uma continuação, ele pode focar nessa guerra grandona e tudo mais, e mexer com outros lados da organização, né? Porque a organização só tinha uma base naquele continente, então o centro, né, da organização não ficava ali naquele continente. Então assim, dá pra você explorar outras áreas, mas só que desde o início ele deixa claro que esse não é o objetivo, né? Porque o foco é na Claire, o foco é no passado da Claire, no objetivo da Claire, e como as suas amigas Claymores vão, de alguma forma, ajudar ela a realizar aquele objetivo. Então assim, é muito bom, cara. Eu amo Claymore exatamente porque é um objetivo e ao mesmo tempo é bem desenvolvido. Óbvio que não tem a complexidade de um One Piece, que se a gente falar de world building, tá ali muito bem entregue, sabe? Então, amo de paixão esse universo fictício de Claymore. Além de Claymore, vamos lá, eu vou falar de mais alguns e eu vou tentar ser um pouco mais sucinta, tá? Mas um universo que, assim, é fictício e ao mesmo tempo não é fictício, e é isso que eu mais amo nessa história, é 20th Century Boys. Por quê? 20th Century Backstreet Boys trata de uma história do nosso mundo, né? Então a gente tá lá no Japão, primeiro começa lá na década de 80, acho que até antes, um pouco antes da década de 80, que você tem o protagonista jovem ainda, jovem não, bem criancinha, com seus amigos crianças também. E aí a gente vai também vendo um pouco da geração crescendo, né? Aí ele tem a sobrinha, que é a Kana, que é a melhor personagem de 20th Century Boys. E basicamente é isso, eles vivem no nosso mundo. É um Japão lá da década de 80, que depois vai pros anos 2000, né? E a Kana cresce e tudo mais. Só que a diferença é que conforme, depois de 2000, né? Depois da virada do século, as coisas mudaram e o universo se tornou distópico. Só que é um distópico muito sutil, né? Porque é um distópico no sentido de querer transformar as pessoas em fanáticos religiosos. E isso dá muito certo. E assim, a forma que o Naoki Urasawa constrói esse fanatismo religioso, e ao mesmo tempo não só religioso, mas um fanatismo como se fosse um negacionista mesmo, sabe? De que a gente vê hoje em dia. É negacionista de vacina, negacionista do meio ambiente, sabe? Negacionista com os direitos humanos. E ele trabalha isso muito bem no universo de 20th Century Boys, criando toda uma conspiração, mas uma conspiração. Olha que coisa, uma conspiração que não é exatamente uma conspiração, saca? Porque o amigo, ele consegue criar uma grande organização, e por trás dessa organização ele consegue fazer um partido político, e por trás desse partido político, ele consegue controlar todo o parlamento japonês a ponto de se tornar um deus. E aí realmente se torna um deus, assim, né? Entre aspas, assim, no sentido de ele se tornar mais importante que o Papa, saca? Ele se torna, assim, um grande referencial do universo. E todo mundo acredita nele, todo mundo acha que ele é a melhor pessoa do universo e que é uma pessoa confiável e tudo que ele fala são profecias que vão acontecer. E na verdade, é simplesmente controle. É simplesmente a ideia de você criar realmente uma seita negacionista, fanática, por uma imagem, e são 22 volumes, se eu não me engano, em que o Naoki Urasawa consegue criar isso de uma forma perfeita. Chega depois de 2015, inclusive, né, na história, você tem um mundo distópico, né, porque basicamente você tem só um amigo controlando as coisas que ele quiser, da maneira que ele quiser, e faz lavagem cerebral, e muitas pessoas da sociedade não entendem que isso é uma lavagem cerebral, por isso que é tão foda esse universo, sabe, porque ao mesmo tempo que você fala, cara, como que as pessoas estão acreditando nisso, como as pessoas estão caindo nisso, aí a gente olha no nosso universo, aí a gente vê a galera anti-vax, sabe, gritando no Twitter, e a gente fala, eu acho que isso aconteceria, era muito, mas muito aconteceria. Tipo, já tá quase acontecendo, sabe? numa escala menor, mas tá acontecendo no nosso mundo. E o Naoki, ele traz esse debate de uma forma mais, realmente, pro lado mais extremo, do tipo, olha, aconteceu mesmo. E eu acho que ele trabalhou isso muito bem. Eu não gosto tanto dos últimos volumes de 20th Century Boys, eu acho que o Naoki, assim como em Monster, ele dá aquela enroladinha básica pra fechar a história dele, mas ainda assim ele fecha legal, sabe? Ele consegue fechar e deixar todas as pontas fechadinhas e tá tudo suave. E ao mesmo tempo, o Naoki é um mestre do suspense, né? Então, a ideia do 20th Century Boys é do tipo, quem é o amigo? De onde ele veio, cara? Mas como que isso se tornou um negócio tão colossal desse tamanho pras pessoas caírem nessa lavagem cerebral, sabe? E aí a gente vai, assim, aos poucos, nos volumes, entendendo quem é o amigo, o objetivo do amigo, se ele era lunático, psicopata ou não, sabe? E aí que tá o grande gênio, né, do Naoki. Ele consegue fazer a narrativa de uma forma incrível e de te prender, né? Então você tá lá lendo o volume e quando você termina um, você fala, caralho, eu quero ler o próximo. E o bom de 20th Century Boys é que quando você lê numa tacada só, que nem eu li numa tacada só, fica muito melhor, entendeu? Porque você consegue fazer realmente as relações e lembrar das coisas que estão acontecendo. É, porque 20th Century Boys é muito ruim de você ler, vou ler dois capítulos e vou parar. É muito difícil, porque se você parar esses dois capítulos e, sei lá, depois de 2 meses você vai voltar, você não vai entender mais nada do que tá acontecendo na história. Você vai ter que reler de novo. Porque são muitos personagens, é muita coisa acontecendo no mundo. E também você tem essa coisa de gerações. Então você vai muito pro passado, depois você volta pro presente. Do presente tem um pouco do futuro, né? Porque depois que a Kana cresce, em 2000 ela é pequena. Acho que é Kazu. Eu não vou lembrar o nome do protagonista, porque vocês sabem que eu não lembro muito o nome de protagonista. Mas o protagonista, né, que é o tio da Kana, ele some pra um momento do mangá. Isso leva anos, né? Então você tem gerações realmente diferentes acontecendo na história. Então você tem lá o protagonista ainda muito criança, tem o protagonista tipo jovem, tipo na nossa idade, 25, 28 anos. Depois você vai ter esse mesmo personagem com 50, sabe? Então são gerações que vão acontecendo na história. Então se você perde um pouco da passada dali, tudo, você vai perder muita coisa da história. Mas eu acho o universo fantástico, justamente por ser muito parecido com o nosso e ao mesmo tempo não é parecido com o nosso. Então é incrível. Agora, além de 20th Century Boys, tem um que eu gosto muito, que ele é totalmente steampunk. punk e que as pessoas deveriam valorizar mais, sabe? As pessoas deviam ler mais essa história e falar mais dessa história, que é Gun. Eu falo de Gun, mas hoje, né, a JBC relançou a história como Battle Angel Alita. Mas pra mim sempre vai ser Gun, ok? Então é Gun. E Gally, não é Alita, é Gally, tá? E o universo de Gun, galera, que universo foda, né? Você tem lá a cidade da sucata, e aí, além da cidade da sucata, que realmente você tem uma sociedade que vive de certas tecnologias, mas só que tá tudo muito destruído, né? Você tem um universo completamente, tipo, distópico, e você usa tecnologias, mas são tecnologias antigas pra você ter cibernético, né? Você tem várias partes, você pode ter praticamente todo o seu corpo é cibernético, desde que você tenha um cérebro. E você também tem os cibernéticos completos, né? Que não são exatamente cibernéticos, são robôs completos. Então você tem, assim, esse ambiente steampunk pra caralho, né? Porque são tecnologias um pouco mais ultrapassadas, mas que são usadas para coisas muito tecnológicas, muitas coisas avançadas que a gente não tem na nossa realidade hoje. E aí você tem uma sociedade que também é toda desigual, toda cagada, socialmente falando, politicamente falando, economicamente falando. Então é uma bosta de viver. Então imagine, sei lá, Trigun, sabe? Acho que a galera deve conhecer mais Trigun porque ter passado na TV aberta e tudo mais. Então imagine um universo assim, meio desértico, todo cagado, destruído. Justamente onde a protagonista é achada, na cidade da sucata, é justamente essa cidade toda destruída, toda, sabe, não tem saneamento básico, as pessoas vivem todo amontoado, enfim. E, ao mesmo tempo, você tem essa cidade de Asukata sonhando em chegar a Zalen, né, que é um grande, como posso dizer, não é exatamente um mundo, vai, mas é como se fosse um local que fica acima deles, eles olham pra cima, eles conseguem enxergar Zalen, só que é completamente inacessível pra eles. Digamos, imagina como se eles fossem os supremacistas, né, Zalen supremacistas, e que utilizam todos os esforços da cidade de Asukata pra sua própria existência. Então, assim, são realmente aristocratas, sabe? É mais ou menos isso. E aí a gente tem na história a Gally, né, querendo entender de onde ela veio, porque ela tem algumas memórias do passado dela, mas ela não consegue lembrar muito bem. E aí ela ganha um corpo. Eu não vou lembrar o nome do tipo de corpo dela e o tipo de poder que ela usa, mas ela se torna uma cibernética que é muito, muito apelona, ela é muito forte. E aí ela utiliza isso, né, como ela vive nesse mundo cruel e completamente desorientado, ela passa por várias sagas pra conseguir entender a sua própria história, o seu passado, e ao mesmo tempo lutar contra as injustiças. E aí chega um momento, né, você tem o fim de Gun, e aí você tem o Last Order. E aí no Last Order a gente vai entender um pouco mais de Zalen, a gente vai entender coisas além de Zalen, né? Então a gente vai vendo que tem uma hierarquia no universo de Gun que é fenomenal, sabe? Que o Kito, que é o autor, é genial, sabe? O que ele faz, assim, é muito bom. E assim, é original, sabe? Tem aquela referência, aquela inspiração a Ghost in the Shell, ao mesmo tempo que tem um pouco de Akira, ao mesmo tempo que tem um pouco de Blade Runner, e ao mesmo tempo você tem uma protagonista muito foda, que é feminina. Então, assim, cara, entre todos os universos fictícios, eu acho que se encanta, entra muito fácil nos meus tops, é muito bom. Você fica puto da vida, sabe, você fica revoltado com as desigualdades, você fica revoltado com a galera aristocrata, você também fica puto junto com a guerra, que você dá vontade de matar todo mundo. E ao mesmo tempo você tem uma galera muito lunática, sabe, que nem o Dr. Nova. Cara, é assim, é foda, eu só digo pra vocês, no dia que vocês tiverem a oportunidade de ler Gun, leiam, tá? A JBC lançou tudo de Alita, a primeira versão, né? Aí depois o Yukito, ele continua a história com o Last Order. E aí a JBC tá lançando o Last Order. Eu acho que saiu o oitavo, sétimo volume, alguma coisa assim. E gostoso, gente, gostoso. História foda. Na mesma pegada de Gun, inclusive, você tem Eden, né? Que também é lançado pela JBC. Que eu acho que o universo, assim, ele é bom, mas eu acho que de Gun é melhor, sabe? Acho que o de Eden, o que se sobressai em Eden são realmente os personagens. Que fazem toda a história andar, render e tudo mais. O universo, ele é interessante, mas também não é muito foco. Mas fica também o aviso que Eden é muito bom. Enfim, eu já falei de algumas histórias e eu queria dar algumas menções honrosas também, sabe? Que eu gosto bastante e eu gostaria até de rever. Vamos falar agora de Estúdio Ghibli. Por quê? Estúdio Ghibli, assim, a gente sabe que tem muitas histórias do Estúdio Ghibli que foram inspiradas em obras europeias, em obras ocidentais, né? Então a gente tem muitas histórias, tá? Se eu não me engano, Castelo Animado é uma dessas histórias que tem uma grande referência à cultura ocidental. E você tem outros filmes que também tem, eu não vou lembrar o nome de todos agora, mas no meu texto que eu falo sobre a história da indústria dos animes mangás, eu falo um pouco mais disso, tá? O Hayao Miyazaki, ele gosta muito de pegar alguns contos e grandes literaturas antigas, né, da Europa, pra fazer seus filmes. Então não é algo, assim, ainda que o Estúdio Ghibli também tem muita coisa voltada pra cultura asiática, como Princesa Kaguya e a própria Viagem de Chihiro, você também tem bastante coisa voltado pra lendas europeias e tal. E entre os filmes do Estúdio Ghibli, eu vou falar de dois especificamente, ainda que eu queira falar de mais, tá? É o Castelo no Céu. Não é Castelo Animado, tá, galera? Castelo Animado é uma coisa, Castelo no Céu é outra. Castelo no Céu é um dos meus filmes favoritos do Estúdio Ghibli. Eu acho que é muito bem trabalhado, saca? Porque você tem ali, basicamente, crianças, né? Crianças, assim, na pré-adolescência, partindo pra adolescência. Acabam se metendo numa enrascada, mas só que eles não queriam e ao mesmo tempo acabaram, sabe? Ao mesmo tempo queriam, vai, digamos assim, porque criança tem toda aquela questão de curiosidade e tal. Então a gente também tem uma protagonista feminina, que ela é de uma família antiga e de uma família que, dizem as lendas, tinha uma civilização no céu. Então você tem algumas passagens durante a história no filme que grandes aviadores, né, conseguiram captar imagens dessa civilização no céu. E desde então, essa protagonista, ela é bem protegida na terra mesmo. E ao mesmo tempo, ela nunca pisou no céu. E pisou no céu, é meio esquisito falar isso, né? Mas nunca pisou na sua própria civilização de seus descendentes. E aí, assim, ela descobre que de alguma forma, ela tem o poder, né? Ela tem um colar que é muito importante, que conversa com ela, sabe? Tem ali uma sintonia com ela. Ela começa a ser caçada por causa desse colar, entende? Então, assim, os pais dela morreram, então não tem muito que ela possa fazer. Uma das pessoas que protegiam ela também teve um problema, né, durante a história, e aí, basicamente é isso. Ela precisa encontrar uma forma de sobreviver. E aí ela encontra o grande amigo dela, que depois se torna o grande amor dela, pra protegê-la, pra que ela encontre algumas pessoas de confiança e também entender um pouco dessa lenda do Castelo no Céu. E aí eles vão em busca do Castelo no Céu. E o Castelo no Céu é incrível, cara. Quando eles chegam no Castelo no Céu, é foda, é muito foda, sabe? A criação da própria civilização que o Estúdio Ghibli criou. É lindo, assim, é estonteante, é estonteante. Você tem aquela ideia de uma civilização antiga que era muito próspera, mas acabou sucumbindo. E ao mesmo tempo que sucumbiu, né, não tinha mais sociedade, também guardava uma arma muito poderosa para que uma pessoa do mesmo sangue um dia pudesse usar essa arma. E aí você tem a grande questão, né, ética e moral. E aí, que a gente vai usar essa arma ou não? Como que a gente vai... A gente vai fazer o que com esse Castelo no Céu? A gente vai desativar completamente? A gente vai preservar esse local? E aí você tem todos esses impasses, sabe? Esses dilemas na história. Ao mesmo tempo que conversa com a cultura daquela civilização. E é impressionante, cara. É lindo. E é lindo, né? Porque a gente sabe, né? Que o Estúdio Ghibli trabalha com artes, assim, que você fica, caralho, velho, é muito lindo. E é isso, cara. Pra mim, Castelo no Céu é lindo, é lindo. E na mesma pegada você tem Náutica. Náutica, se eu não me engano, também vem de uma obra que é ocidental. Enfim, posso estar errada. Mas Náutica é o meu filme do Estúdio Ghibli favorito. Eu vi quando eu era uma, sei lá, tava no colegial ainda, já tem uns 10 anos ou mais que eu assisti. E eu quero rever até, inclusive, Náutica. Eu comprei o DVD, pra vocês terem uma noção. Eu tenho o DVD da Versace aqui, que é o oficial do Estúdio Ghibli. É porque eu amo Náutica, sabe? E só, tipo, eu comprei, né, o DVD, engraçado, e acho que um mês depois a Netflix, né, lançou todo aquele material do Estúdio Ghibli no próprio catálogo. Mas eu ainda não acho confiável, saca? Pode sair a qualquer momento e pelo menos eu tenho um DVDzinho aqui que eu posso assistir sempre que eu puder. Porque Náutica, ele tem todo um conceito de meio ambiente, de ecologia. Ele é uma história extremamente política, porque ele vai muito no fígado de gente que é escrota, que acha que tá tudo bem acabar com qualquer bicho estranho que a gente vê por aí, qualquer coisa que a gente não conheça da natureza. E vem numa pegada antes até de Princesa Mononoke. Eu creio, assim, que acho que os dois casam muito bem nesse ponto de discurso ecológico. Só que Náutica, pra mim, foi muito mais marcante, porque os animais que o protagonista quer proteger são animais, assim, eles parecem insetos muito feios, muito esquisitos, muito assustadores, sabe? Então, assim, é como se a gente estivesse vendo baratas gigantes e a gente estivesse super assustado. Então, a primeira coisa que a gente vai querer fazer com esses bichos é matar na primeira instância, sabe? E aí a história ele dá uma quebra na expectativa de mostrar que, na verdade, esses bichos são extremamente gentis e são extremamente necessários pra natureza. A protagonista, junto com seus amigos, estão ali pra proteger aquela região de exploração. Então, tem cenas, assim, que são incríveis em Náutica, assim, que são muito potentes, são muito poderosas. Então, eu acho que é um tipo de universo muito, assim, ele é sutil, ele é simples, de certa forma, porque esse discurso ecológico já vem de muito tempo. Realmente, já vem desde o século passado, vem de filmes ocidentais também, isso não é um exclusivo de mídias asiáticas, mas eu acho que Náutica é muito poderoso. A mensagem ali é muito poderosa. E você também tem toda a questão geográfica, né, no modo de tecnologia que aquelas pessoas usam, ou as roupas que elas usam. Então, assim, é um mundo realmente criado ali, bem, bem encaixadinho, bem específico do filme, sabe? Que a gente consegue, assim, imaginar coisas próprias, sabe? Daquela civilização, daquelas pessoas e tudo mais. Então, eu acho isso muito rico. Da mesma pegada de Castelo no Céu, sabe? Que você olha aquela civilização antiga, você vê, caralho, velho, olha onde eles viviam, o que eles faziam aqui, como eles sobreviviam, sabe? As roupas que eles usavam, as tecnologias que eles usavam. Tipo, é foda, sabe? Isso é construção de universo, muito bem pensado e planejado, sabe? Então, e o Studio Ghibli, na verdade, no geral, eles são incríveis com isso, né? Mas eu vou falar desses dois em específico, porque eu gosto muito desses dois. No geral, o Studio Ghibli vale a pena praticamente assistir qualquer coisa, né? Porque todo o universo que eles criam é muito legal. E tem alguns filmes que são, tipo, da nossa realidade, tipo, que nem Suzus do Coração, né? Mano, é um Japão comum dos anos 90, mais ou menos, no início dos anos 2000. Agora, enfim, vamos pros créditos finais, vamos pras menções honrosas finais, que é Fullmetal Alchemist, que eu falei pra vocês um pouco, né, nos mangás de lutinha feitos por mulheres. E, cara, o universo de Fullmetal, assim, ele é simples, assim, no sentido do tipo, cara, a gente sabe que a Arakawa, ela pegou, exemplo, nazismo. Mano, quero tentar refazer aqui uma ideia de Alemanha nazista, e aí ela tem fronteiras com países que são bem diferentes. Um país é inspirado na China, o outro que fica no norte, eu não sei exatamente dizer, porque a gente não tem muitas informações, né, realmente desse país do norte, mas algo realmente mais nórdico, né, com essa coisa de muita neve, pessoas usando roupas muito, muito de pelo mesmo, né, e tal. E ao mesmo tempo, ela criou uma boa história. Eu acho que isso merece respeito, eu gosto muito desse universo de Fullmetal, porque ele conversa muito bem, né, você tem personagens das outras regiões, e também no interior do passado, inclusive, né, que a gente tem o próprio pai do Edward. Então, assim, a gente tem uma construção de universo que ela não é complexa, mas ao mesmo tempo ela conversa muito bem com a história dos protagonistas e com o objetivo final. E é incrível, é o que eu já tinha falado até no outro episódio. A Arakawa, ela tinha todas as condições de explorar essas outras regiões, né, os outros impérios e tudo mais. Esse não era o objetivo, assim, como em Claymore. Mas só que ela fez, entendeu? Então, e ainda em Fullmetal Alchemist, a gente tem toda aquela história com o Ishival, né? Que lembra muito essa coisa do tipo de tentar criar um campo de consideração, de tentar exterminar uma raça que é inferior. Então você tem realmente um conceito ali extremamente supremacista, né? Só que é do tipo, é aquilo, sabe? É uma coisa muito própria. Ela usa tendências do século XIX, sabe? Da tecnologia e tudo mais. Então eu acho que ela conseguiu pegar inspirações, referências legais e criar algo próprio, simples e que funciona. É muito funcional. Então eu acho que a gente tem que parabenizar, saca? Eu entendo a galera que, ah, não, mas eu quero uma parada meio, tipo, indo na galáxia, sabe? Inclusive, eu não tenho muitas referências a universos galácticos, né? Eu só li Planets disso e comecei a ler Querido Brothers. Eu não vou lembrar o primeiro nome. Tá na boquinha, tá na língua aqui, ó, o nome da história, mas eu não lembro o nome da história. Mas eu realmente não tenho essas referências galácticas ainda, porque eu não li tanto. Mas e é isso, cara. Fullmetal, ele não é, né? Esse negócio grandioso. Ah, a gente vai falar de coisas planetárias, de falar de uma sociedade completamente diferente que a gente nunca teve, nunca parou pra pensar pra ter também. E mesmo assim, funciona. E por fim, a gente tem Ghost in the Shell, que eu acho que, assim, eu falei muito de Gun, e eu acho que Gun faz um trabalho muito melhor nessa questão do steampunk e tal, né? Só que Ghost in the Shell, ele é o contrário, né? Ele é o cyberpunk. A gente tá falando realmente de uma tecnologia avançada, de uma sociedade que avançou completamente tecnologicamente falando, de comunicação também, modos de se comunicar, modos de trabalho e de vida. Só que aí você, ainda que você tenha uma sociedade muito mais avançada tecnologicamente falando, você tem problemas sociais e políticos da mesma forma. Também Ghost in the Shell é muito na pegada de Blade Runner, né? Então você tem realmente pessoas que são muito mais inteligentes, usam muito da tecnologia pra identificar as coisas, pra entender as coisas. Você tem programas muito mais avançados. Só que o legal de Ghost in the Shell é que você tem tudo isso. Você tem, às vezes, um vilão foda pra caralho, que ele ele às vezes é um programa, ele é um software que quer encontrar uma forma de viver. É, em outros casos, você tem um cara que foi refugiado, tomou no cu a vida inteira e também fez um puta projeto tecnológico pra conseguir mudar a realidade de algumas das pessoas. E ao mesmo tempo, você tem um problema diplomático muito simples. Simples, né? Entre aspas, né? Que, na verdade, é muito complexo de resolver. Só que eu quero dizer que são assuntos diplomáticos muito humanos, né? Então, foda de Ghost in the Shell, acho que é justamente esses dilemas, né? De você ter que equilibrar tecnologia com as questões humanitárias. Então, você tem a Motoko com a sua equipe, eles realmente precisam ser uma agência secreta pra conseguir entender todos os meandros, né? Da situação. O que isso significa? Eles não trabalham exatamente pro governo, eles não estão ali pra ser capazes do governo. Na verdade, muitas vezes eles estão ali pra descobrir coisas muito humanas de políticos que por trás querem realmente fazer, às vezes, um golpe de Estado, quer dizimar imigrantes. Então, isso acontece nas histórias, entende? E eu acho isso fantástico de Ghost in the Shell, é que as pessoas não falam tanto, porque ficam muito pensando nessa questão tecnológica. Nossa, olha como a Motoko é foda, que ela fica invisível. Olha como os companheiros delas lutam, sabe? Umas armas muito doidas, uns modos de batalha que são diferentes. E, ao mesmo tempo, são humanos que estão lutando ali, sabe? E tá tudo bem se o humano, se a Motoko perder boa parte do corpo, desde que ela não perca uma parte do cérebro, tá bom, sabe? Então, assim, as pessoas, elas focam muito esse visual de Ghost in the Shell, que é lindo, né? Maravilhoso esse cyberpunk deles. Mas só que a história mesmo, as histórias andam, a narrativa anda justamente por essas questões políticas, diplomáticas, sociais, entende? E muito de cidadania. O Individual Eleven, por exemplo, é completamente político, é completamente social. Porque a gente tá falando de tentativas por baixo do pano, de criar táticas, ataques tecnológicos e ao mesmo tempo físicos, matar uma galera e assim por diante, é pra que o Japão incite uma guerra com a área de imigração. A Motoko, de primeira, ela vai tentar entender todas essas coisas, então você primeiro tem um vilão que aparentemente é desse grupo imigrante, só que ele é visto como um terrorista, e aí a gente vai entendendo muito mais a fundo a respeito disso, e na verdade a gente vai vendo que a ideia central do filme é totalmente um discurso de proteção à imigração, de proteção à imigrante. Na verdade, eles estão ali realmente pra querer sobreviver assim como qualquer outras pessoas, e eles não estão ali pra ser terroristas, não estão ali pra tirar emprego de ninguém, não estão ali pra desumanizar uma cultura. Basicamente, é isso, sabe? Individual Eleven fala disso, e as pessoas se preocupam muito com essa questão muito visual, de tecnologia, cyberpunk e tal. Então, por isso que eu gosto muito de Ghost in the Shell, né? Eu assisti os filmes, eu ainda não li os mangás, eu tenho até o mangá aqui, mas eu ainda não li. Mas fica esse adendo, que cara, Ghost in the Shell, ele tem um universo riquíssimo, muito foda, que a gente consegue explorar muito. Eu não vi os animes, né? Eu sei que tem alguns animes assim, de temporada. Eu só vi os filmes, e os filmes que eu vi, eu amei. Assim, desde a década de 90 até os mais atuais, The Loft Man, Individual Eleven. Pra mim, são filmes muito bons e que entregam muito bem esse tipo de narrativa, com um universo completamente diferente, né? E basicamente é isso, assim. Fica uma menção honrosa, eu falei pra vocês, de Eden. Akira, eu também acho um universo muito legal. Tem Megalobox, que também segue, né, nessa ideia de steampunk, ou mistura um pouco steampunk com cyberpunk, porque ao mesmo tempo você tem uma tecnologia muito alta e pessoas extremamente pobres e muito sucateado, né? Tecnologias muito sucateadas. E você também tem ali a aristocracia que usa as tecnologias, mas pra coisas assim, surreais, né? Extremamente avançadas e, enfim, vivem de uma forma completamente diferente. E eu gosto também desse universo de Megalobox. Enfim, mas você tem muitas outras opções, tem muitos outros universos. Caso vocês também queiram comentar alguns que vocês gostaram de ler e assistir, fiquem à vontade, bora papear. Eu falei algumas aqui, eu gosto muito desses. E basicamente é isso. Eu fico por aqui, mas vou continuar falando muito de mangazinho por aí, tá, galera? Tenho muitos temas, até chegar o próximo cantinho da recomendação, até chegar o próximo cantinho da pá, que vai ser o Minas debater One Piece. Mas enquanto isso, eu fico por aqui e a gente se vê no próximo episódio. Falou!